garoto do baile. DJ Silvinho. Abrilhantando muito mais a sua noite. Aqui no Carabao. Obrigado, André Máximo. E a gente chega junto aqui na Via Show, assim, ó. DJ Silvinho. Como é que é? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver. Cadê você? Onde andará você? Venha logo, se não me saudade, eu vou morrer. Carabao. Só naquela pegada aí, meu irmão. Será que você não tem dó de mim? E aí? Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, se não me solta que eu vou morrer. Ei! Nos encantou, nos apaixonou. Relembro o lindo riso que na mente está guardado. E o que que é? Relembro o seu amor que no peito está trancado. Sinto saudade de você que me deixou de lado. Minha vida é só você, na distância posso dizer. Silvio, saudade. Só posso te encontrar quando Deus quiser. E na defeito da fraqueza, força, você será minha mulher. Quando você quiser. DJ Silvinho. Hey, hey. Me dá o teu carinho e vamos ser felizes. Vamos aproveitar a vida aí, ó. Vamos viver juntinhos e gozar a vida. Sonhar com um mundo novo e pensar em nós. Em nós. Segura! Hey, hey. Vamos viver a vida que será legal. Fazer amor. Fazer amor de manhã. Olhar o arco-íris que brilha pra nós. Pra nós. Hey, hey. A vida só é boa quando existe amor. Bora, Big Show! É por isso que quero você só pra mim. Ele já tá na área curtindo o Carabao aqui na Via Show. Obrigado, Big. Você não me aceita do jeito que sou. É do jeito que ele gosta, Silvio. Pílula Azul. Alô, Simone. Carabao, o Furioso. Hey, hey. Vamos viver a vida que será legal. Fazer amor de manhã. Olhar o arco-íris que brilha pra nós. Pra nós. Hey, hey. A vida só é boa quando existe amor. É por isso que quero você só pra mim. Mas você não me aceita do jeito que sou. Eu serei capaz até de chorar se você disser que não me quer mais. Você não era, né? Eu serei capaz até de morrer se você disser que não me quer mais. E o nosso amor? O nosso amor é especial. E você não pode me deixar assim, assim. E aí? Sem seu amor eu me sinto mal. Você me sacode, faz parte de mim. Carabao. Numa tarde linda, eu me lembro ainda do velho cais dourado. Carabao. Sambando esquirondão, eu vi a moreninha esquirondão, batendo as tamanquinhas esquirondão, e eu maravilhado lá. Aviação, bebê! Sambando esquirondão, eu vi a moreninha esquirondão, batendo as tamanquinhas esquirondão, e eu maravilhado. E eu maravilhado com seu requebrado que sambar também. Ô, moreninha! Ó, linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. E a Maria? Maria, Mariazinha, ai, ai, Maria. Ai, se eu te pego. Maria, satisfeito os seus desejos, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. E abraçando meu parceiro DJ Nandinho, lá do Super Pop Live. Ele gosta de curtir o Carabao. No velho cais dourado, esquirondão, onde ela sabe. Obrigado pela presença, viu, Nandinho? Teu lindo ré. Sabe quem é nosso, vai. Esquirondão, meu coração parou, laia, laia. No velho cais dourado, esquirondão, onde ela sambou, esquirondão. Seu lindo ré quebrado, esquirondão, meu coração parou. O Carabao. Passeando em férias no Japão, conheci lindas garotas e por quem me apaixonei. Tem os olhos japonês, mas só fala português e mora aqui no meu país. Ela é brasileirinha nata, nascida em São Paulo, no bairro da Liberdade. Tudo isso é verdade, eu li sua identidade. No Japão a gente se amava de noite, de dia, no mais louco amor. Nosso amigo Alcim também tá por aqui. Vem do Bagre Lanche. Bora, Bagre! Mas aqui no Brasil já não dá para a gente curtir, porque em sua vida existe outro alguém. Ela descobriu o Marconde. Ela é casada. O Justiceiro da Saudade com a gente. Forte abraço pra você, garoto. No Japão a gente se amava de noite, de dia, no macho com amor, sem ter hora marcada de voltar pra casa. Perdemos o saudável, é Supop. Mas aqui no Brasil já não dá para a gente curtir, porque em sua vida existe outro alguém. O que que ela é? Ela é casada. Quem sabe um dia eu volte ao Japão e reveja esse amor que apaixonou meu coração. Quem sabe um dia eu volte ao Japão e reveja esse amor. Um som puro e linear. Carabao. O Furioso do Marajó. Requinte de sofisticação e beleza em um só lugar. Pra começar o baile, bora! DJ Silvinho. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Que você quer? Eu queria provar teu sabor, Me faz de gato sapato, mas por favor, eu quero. Me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou neném, me bota no cu, DJ Silvinho. Me vira do avesso, me vira do avesso. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Carabao. Eu quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós. Vem cá, bebê! Me vira do avesso. Me vira do avesso. Menina, te jogue dão. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Difícil eu sei que vai ser. Sei que vai ser difícil tu continuar. Você me faz tanto sofrer. Você me faz tanto chorar. Sua cabeça mudou, mas... Nosso amigo Manuel do Limondeu e o Leandro Patal, biscoito da família, aí do Tabanã. Show, Silvinho! Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com você em briga, estou apaixonado. Não quero jamais perder seu você faz. Você me faz tanto sofrer. Você me faz tanto chorar. Sua cabeça mudou, mas não vou me deixar. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com você em briga, estou apaixonado. Eu tenho medo da separação. Só um pouquinho. Só mais um pouco. Carabao. Deixe que eu fale tudo sobre esse mundo que é seu corpo. Saudade. Deixe que eu me envolva em seus abraços. Vai deixar, Doquinha. Deixe que eu me complete com seus pedaços. Como é que é? Deixe que eu seja seu Deus, seu Maomé. que você seja minha mulher. Carabau. Não, não, não diga nada, fique calada. Essa nossa amiga Ednazinha, que veio lá da França, curtiu e conheceu o Carabau. Obrigado pelo carinho, seja bem-vinda, viu? Que eu fale tudo sobre esse mundo que é seu corpo. Então deixa. Deixe que eu me envolva em seus abraços. Deixe que eu me compartilhe com seus pedaços. A vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você. Sage do Melo tá na área. Alô, Wanderson! Minha vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. O anjo bom? Anjo bom que apareceu. Tocou uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Aí mandando os parabéns à nossa amiga Aline e a Camila de Macapá. E ela está no BC, tá aqui no Carabau. Parabéns pra você, viu? Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração. E aquela letra? Como na letra da canção. Então fecha, vai. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi você chamar. Nos encantou, nos apaixonou. Viajou! Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a... Meu parceiro Diego da GBI tá por aqui também. Já curtiram o Carabau? Bora, Diego! Andando de mãos dadas, meu coração. Alô, minha nega. Como na letra da canção. Para sigla! Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonho? Sonhos não são sonhos. Amigão, você é minha louríssima. Lá do Bola de Prata estão na área com a gente. Momentos de amor. Carabau. Show que é sucesso em todo o Pará. Amor.

e pega, e pega, pega, pega. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? É viajou já no clima! Eu sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. Nem ele, né? Nem que o mundo tenha que saber. Segura! Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Nem que ao mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Ai, ai, ai. Ai, como eu adoro amar você. Carabao. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Vai, Carolzinha. É só você quem sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Eu sou toda sua. Sendo gerente Coruja já por aqui também. Alô, Coruja! Quero viver a vida como eu sempre quis. Achar uma maneira de ser mais feliz. Lidar com o mundo inteiro. Jorge de Barigueiro, lá de Coraci, tá aqui com a gente. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Meu parceiro Renato do Tacacá, do Renato tá na área. Amor, alô, Dudu! Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou, que eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de tudo para Neila. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. E agora? Mas agora infelizmente meu amor acaba. Pois meu coração não sente mais. Pois meu coração não sente mais. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. E aí? Não esqueço nem um instante, bebê. Você quer beber? Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? O que que tu é? Você é, eu gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem-te embora. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Apaixonou. Logo eu me apaixonei por ti. Você me faz feliz. Você é tudo pra mim. Mas não me deixe aqui. Como é que você tá? Sofrendo assim na solidão. Você me magoou. Mas não me deixe. Dançar agora. Eu te tirei pra dançar nessa festa. Oh, oh, você gostava. Oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção. E o tio Panca tá na área, Silvinho. Mas logo notei teu olhar. Um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto, hein? Adeus. Ele, o Pitbull das Marcantes Varejeiro. Cantava. Oh, oh, DJ Eduardo tocar uma canção. E é legal. E todo mundo. Eu tenho amor que quando deitar e olhar pro teto. Será, bebê? Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E toma! E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. O Charlie! Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. É muito chifre na tua minha cabeça. É! Mesmo não ser a vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser a vida inteira. É ele? É príncipe negro, melhor som. Você pode acreditar. Bora, Vitec! Vai dançando, e dança, dança, dança, dança. E bora passeando. Passeando no Oriente, um magadinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. E lá vem ela. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. DJ Silvinho. Essa mexe com o coração dele. Chama. E te chama pra dançar. Qualidade digital em primeiro. Som da galera. Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É o som que agita pra você. Segura! Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É o som que agita. É pra dançar. Esse salão. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, colado testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão. A sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Nada vai mudar essa história, venha se entregar. O nosso momento é agora. Vamos nos amar. If you were in my heart, I'd surely not break you. Alô, Big Show! Faz a roda, faz a roda. E faz a rodinha. 3, 2, 1. Olha a viradinha. Foi lá. Tudo começou, foi ele quem lançou o Egg Pop, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E falando em Águia de Fogo, alcançou. Hoje aqui recebendo o nosso carabal, meu parceiro DJ Nandinho lá do Super Pop Live. E por sinal, essa semana ele trabalhou. O novo Super Pop Live vem aí. E a família Carabal já deseja você, Nandinho. Pop 12, Juninho Pop. Agora, e o Elias Carvalho, sucesso pra você, Gil. Obrigado, DJ Nandinho. Elias Carvalho é do bairro do Amá, da empresa Pop Sombra. Essa aí é pra você, meu filho. Elias Carvalho é do bairro do Amá, da empresa Pop Sombra, todo estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Amá, da empresa Pop Sombra, todo estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Amá, da empresa Pop Sombra, todo estado do Pará. Banda, vou e vem. Só na batida. Tudo começou, foi ele quem lançou o Egg Pop, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele quem lançou o Egg Pop, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta o sucesso alcançou. Seu Elia fez o pop 1, pop 2, o pop 3, agora fez o 4 pra agitar você. São 15 anos de puro sucesso com o Betinho e o Juninho, DJ Dinho e o Ed. Vai! Elias Carvalho é do bairro do Amá, da empresa Pop Sombra, todo estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Amá, da empresa Pop Sombra, todo estado do Pará. O Furioso, Furioso Carabal, Carabal. Chama a gatinha pro salão. E lá vem um baile na Via Show. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Carabal. Não diga que é o fim. Amigo Cássio dos Prazeres tá na área. Alô, Cássio! Eu vou te amar pra sempre. Aquele abraço do Silvinho. Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga quem foi o ladrão que te roubou de mim. Parceira dele, o Dretan. Hoje você é no aniversário dele e hoje tá por aqui curtindo o Carabal na Via Show. Parabéns pra você, Adê! Alô, Renanzinho. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Te peço humildemente. Não diga que é o fim. O que que te fez. Deus fez você pra mim e eu vou te amar pra sempre. Me diga o que aconteceu. Olha o personão aí, ó. Quer me deixar assim? Alô, Valerinha! Um abraço pra você, mulher! Quem foi o ladrão que te roubou de mim? Detona, Silvinho! Essa aqui o Cacho gosta. Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão. DJ Silvinho. Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Clareira azul no céu. E a paisagem? Na paisagem, será magia, miragem, milagre, será. Um abraço pra você, Luana! Beijão pra ti. Diretamente de Bragança. Clara com a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão. DJ Silvinho. Bela como a luz da lua, estrela do oriente. Enfermeira Beatriz Rodrigues, tá aqui com a gente. No céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, será mistério. Prateando horizontes, brilham rios fontes, numa cascata de luz. Meu parceiro Filé e a lua, alô Miau! No espelho dessas águas, ele tá de volta, viu? Vejo a face. Bora, Filé! Luminosa do amor, as ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo, luz do dia. DJ Silvinho. Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho. Não que não. Oh, oh, oh, me leva pra casa. Alô, Lobo Fashion. No amor sempre fui bandido. E agora? E agora que estou perdido. Oh, oh, leva pra casa. Nosso amigo Chico lá do Pop Live tá aqui com a gente também. Dizem que meu amigo Célio Vitor e a Jéssica Carolina. Cansei de ver o sol nascer sem ter você do lado. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Ai, ai, ai. Meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Se ama ou não ama? Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo, não faz mistério, falando sério com você. Meu parceiro Renan Silva, lá de São Isabel, RS Eventos, tá por aqui, alô Renan, ele Flávia Sobimiradão. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. E o resto tanto faz. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Meu parceiro Diego da GBI, Charles dos Fanáticos e o Paulinho Bonan. Tá chegando o Ciro, viu, GBI? Fala comigo. Bora, coruja! Quebra esse gelo e dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. De muita emoção. Parece, né? Pode até nascer um grande amor entre nós. Carabao. Tal qual a flor que brota no meu jardim, com formosura linda e meiga assim. Você é a rosa de pureza sem fim. Segunda-feira da ressaca na Via Show. É Carabao. Carabao, Silvinho. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, Carabao nos encantou, nos apaixonou. É viajou! Down at the market, you can hear all the children humming to a melody. Plenty rising, fish are nice, candy rum is fine, any time of the year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Se o juiz se acamão de compromisso a que fazer. Nossa amiga Helen Brabo tá aqui com a gente também, sempre curtindo o Carabao. Ao lado do Bagrinante e toda a galera com a gente, olha o Alci! O que é? Alô, Adriele. A Ganila. Digibieca, chantela, fica papilhão. Vila Azul e a Simone, lá do lanche do Vila Azul, tá na área. DJ Silvinho. Alô, Jéssica. E a Kumbi. Forgotten what love is for. vai, brega, não chega. A Giovana do Carabá. E a Bredinha voltou com tudo, Silvinho. DJ Silvinho. Vai, bebê. Sundown, all around, walking through the summer sand. Oi? Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Oh, amigo Netinho do pai, o tio Orelha e a Ingrid do Mega RR Lanche. We are back together. I begin, baby, where you end. Something's not forever. Circle in the sand, round and round. Never ending. Tocando. Menina, se você quiser casar comigo, ser minha mulher. Então jura. Eu juro, vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Vamos parar. Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. E eu um fruto já colhido, quase murcho, vou renascer à sombra do teu esplendor. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Você não presta. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto. E o Cauê já tá na área. Alô, Cauê! É o nosso motor. Minha vida foi sempre assim. Mas pode mudar. E a Gabizinha apareceu, Gelson Pop. Vou modificar. Alô, Gabi. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, eu te amo, Eu não presto, mas eu te amo. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te... Silvinho, toca aquela que tá na mira aí. Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Você tá na mira, né? Sempre tão linda em meus sonhos. DJ Silvinho. Lua como a lua. O que que é, bebê? Cor de prata. Você tá na mira. Meu corpo se encaixa, se completa com o teu. Tão cheia de graça, flor menina, sonho meu. Pura como a chuva. E o que é? Quando cai do céu. Quando cai do céu. É muito sul! Hoje quando acordei, eu me lembro que sonhei. Foi com minha costela que papai do céu te fez. Carabao. Tão linda. É tão linda. Tão linda. O que você é, bebê? Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida. DJ Silvinho. E você chega desse jeito. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso. Nosso amigo Marujo e a Elaira e o Leonardo, aí dos badalados estão na área. Alô, Kinderé! Era sua cor azul, sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. Aproveita, Pop! E um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim. Renanzinho do Detran, o Samuca. Seu jeito. O Gaio Lino, o aniversário do Adeus aqui. Um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no camarim. Meu bem, se está me ouvindo. E agora? Agora estou pedindo pra você voltar. E a Branca de Neve, lá do Estadibã, tá aqui com a gente. Alô, Branquinha. Se te magoei, só você amei. Aniversário do Diego lá diretamente da Holanda. Mas tá aqui no Carabao. Valeu, bebê. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Esse amor. Meu amor é demais. Meu amor é demais. você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Solitário. Eu sou um homem solitário, sem amor. Só a tristeza me acompanha onde for. E o solitário? Eu sou um homem solitário, eu vivo só. Porque quem eu amo nem sequer de mim tem dó. E o que que passa? Passa dia, mês e ano, nada muda para mim. O meu caso não tem mesmo solução. E por ela? Por ela eu fiquei cego de amor e de paixão. E o meu mundo se tornou escuridão. Eu sou um homem solitário, sem amor. Alô, Fernanda! Só a tristeza. Um abraço pra você, viu? Acompanha. Hoje meu parceiro Negrete tá de berço e tá aqui com a gente comemorando seu aniversário, hein? Sou um homem. Parabéns pra você, meu mano! Porque quem eu amo nem sequer. Eu não posso resistir mais um instante. Alô, Andresa. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que perdi com a solidão, eu quero viver os sonhos teus. Você é